não ganhaste a loteria. A vida corre-te mal. Os teus pais não são ricos. O teu filho tem um cancro terminal. Não te apoquentes. Vem ao banco, Pai, Filho e Espírito Santo. Internacionalmente reconhecidos por lavagem de dinheiro, especulação financeira, abates de árvores centenárias e transformação de países em campos de golfe. No teu bairro, a 1635i ou em www.putac.pt. Emitimos com estas às quartas e sextas com armas nunca superiores a 9 mm.